Conversando com Deus. Volume 3. Capítulo 6. Eu gostaria de trocar agora o tema, se puder, e falar sobre as mudanças na Terra. Entretanto, antes de fazê-lo, eu gostaria de fazer uma observação. Parece que aqui foi dito muitas coisas mais de uma vez. Em ocasiões sinto como se escutasse as mesmas coisas uma e outra vez. Isso é bom. Porque as escuta. Como eu disse anteriormente, este é o propósito. Esta mensagem é uma mola. Quando enrolada, seus círculos retornam, um círculo cobre ao outro, e literalmente, parece que gira em círculos. Só quando se estica a mola nota-se que se estende em uma espiral, mais longe do que podia ser imaginado. Sim, tem razão. Muito do que se diz aqui foi dito várias vezes, em diferentes formas, em ocasiões, da mesma maneira. A observação é correta. Quando terminar com esta mensagem, poderá repetir seus pontos essenciais virtualmente palavra por palavra. Chegará o dia em que deseje fazê-lo. De acordo, bastante justo, agora, seguindo adiante, um grupo de pessoas parece pensar que tem uma linha direta com Deus, e deseja saber se nosso planeta está destinado ao fracasso. Sei que perguntei isto antes, mas agora eu gostaria de uma resposta direta. As mudanças na Terra ocorrerão como muitas pessoas têm previsto? Se não for assim, o que estão vendo todos esses psíquicos? Uma visão fabricada. Deveríamos orar? Mudar? Há algo que possamos fazer ou, tristemente, não há esperança? Com prazer responderei essas perguntas, mas não estaremos progredindo. Não. Não, porque as respostas eu dei em minhas várias explicações prévias sobre o tempo. Refere-se à parte a respeito de que tudo o que vai acontecer já aconteceu. Sim, mas o que é tudo o que já aconteceu? Como aconteceu, o que aconteceu? Aconteceu tudo. Tudo já aconteceu. Cada possibilidade existe como um fato, como eventos terminados. Como pode ser isto? Ainda não compreendo como pode ser isso. Vou expressar em termos que possa relacionar melhor. Veremos se isto ajuda. Alguma vez observou crianças com um CD-ROM para jogar um jogo de vídeo computadorizado? Sim. Alguma vez se perguntou como sabe o computador como responder a cada movimento que o menino faz com o joystick? Sim, na verdade me fascina isso. Tudo está no disco, o computador sabe como responder a cada movimento que faz o menino, porque cada movimento possível já foi colocado no disco, junto com sua resposta apropriada. Isso é horripilante, quase surrealista. No qual cada conclusão, cada giro, e cada volta que produzem a conclusão estão programados no disco. Não há nada horripilante nisso. É só tecnologia. Se pensar que a tecnologia dos jogos de vídeo é algo, espere até que veja a tecnologia do universo. Pense na roda cósmica como um jogo em CD-ROM. Todos os finais já existem, o universo só espera ver qual escolherá esta vez. Quando o jogo terminar, mesmo que ganhe, perca ou se saia, o universo dirá: quer jogar de novo. Ao disco de seu computador não importa suas vontades, se ganhar ou não ganhar, e não pode ferir seus sentimentos. Só te oferece uma oportunidade para jogar de novo. Todos os finais já existem e o final que experimentar depende das escolhas que fizer. Então, Deus não é outra coisa que um CD-ROM? Não o expressaria exatamente dessa maneira. Entretanto, através deste diálogo tratei de empregar ilustrações que deem forma a conceitos que todos possam compreender. Portanto, considero que a ilustração do CD-ROM é boa em muitas maneiras. A vida é como um CD-ROM. Todas as possibilidades existem, e já ocorreram. Agora tem que selecionar a que deseja experimentar. Isto se relaciona de maneira direta com sua pergunta a respeito das mudanças da Terra. O que muitos videntes estão dizendo a respeito das mudanças da Terra é verdade. Têm aberto uma janela para o futuro e o viram. A pergunta é, que futuro viram? Assim como com o final do jogo no CD-ROM, há mais de uma versão. Em uma versão, a Terra sofrerá um cataclismo, em outra versão, não sofrerá. Na verdade, todas as versões já aconteceram. Lembra sobre o tempo? Sei. O tempo não existe. Isso é correto? E, então? Então, tudo está acontecendo ao mesmo tempo. Correto outra vez. Tudo o que aconteceu, está acontecendo agora, e tudo o que acontecerá sempre, já existe agora. Assim como todas as jogadas no jogo do computador existem agora nesse disco. Se considerar que seria interessante que as predições dos videntes sobre o dia do julgamento final se convertessem na verdade, enfoca toda sua atenção nisso, e pode atraí-lo para si. Se acredita que você gostaria de experimentar uma realidade diferente, enfoque-se nisso, e esse será o resultado que atrairá para si. Então, não me dirá se as mudanças da Terra ocorrerão ou não, não é assim? Estou esperando que você me diga isso. Você o decidirá mediante seus pensamentos, palavras e ações. O que diria sobre o problema dos computadores no ano 2000? Há quem diz agora que no que na atualidade chamamos de bug Y2K será a causa de um grande transtorno em nosso sistema social e econômico. Será o que me diz a respeito, o que deseja? Acredita que não tem nada a ver com isto? Digo que isso é incerto. Não nos dirá como acontecerá tudo isto? Não estou aqui para predizer seu futuro, e não farei. Posso lhes dizer isto. Qualquer um pode lhes dizer isto. Se não tomarem cuidado, irão exatamente onde estão se encaminhando. Portanto, se você não gostar do rumo que tomou, mude de direção. Como posso fazer isso? Como posso afetar um resultado tão grande? O que devemos fazer diante de todas estas previsões de desastre por pessoas com autoridade psíquica ou espiritual? Vá para dentro de si. Procure seu lugar de sabedoria interior. Veja o que te chama a fazer. Então, faça. Se isso significar escrever aos políticos, aos industriais, lhes pedindo que atuem em relação aos abusos contra o meio ambiente que podem ocasionar mudanças na Terra, faça-o. Se isso significa reunir os líderes de sua comunidade para trabalhar no problema bug, faça-o. Se isso significa seguir por seu caminho, enviando energia positiva cada dia, e evitando que os que lhe rodeiam sejam dominados pelo pânico que causa um problema, faça-o. O mais importante de tudo é que não tema. Não pode morrer em nenhum caso, portanto, não há nada que temer. Está consciente do processo que se desenvolve, E em silêncio deve saber que tudo está bem com você. Trata de se pôr em contato com a perfeição de todas as coisas. Deve saber que estará exatamente onde tem que estar para experimentar com exatidão o que escolhe enquanto cria quem realmente é. Este é o caminho para a paz em todas as coisas, veja perfeição. Finalmente, não trate de sair de nada, o que resiste, persiste. Eu disse isto no primeiro livro, e é verdade. As pessoas que estão tristes pelo que veem no futuro ou pelo que lhes foi dito sobre o futuro estão falhando em estar na perfeição. Algum outro conselho? Celebre. Celebre a vida. Celebre o eu. Celebre as previsões. Celebre a Deus. Celebre. Jogue o jogo. Leve alegria ao momento, sem importar o que o momento traz, porque a alegria é quem é, e quem será sempre. Deus não pode criar nada imperfeito. Se pensar que Deus pode criar algo imperfeito, então não sabe nada sobre Deus. Portanto, celebre. Celebre a perfeição. Sorria, e celebre, e vê unicamente a perfeição e o que outros chamam imperfeição, não te tocará de maneira nenhuma o que seja imperfeito para você. Quer dizer que posso evitar que a Terra gire sobre seu eixo, ou que se choque com um meteoro, ou que a desabem os terremotos, ou que fique apanhada nas consequências confusas e histéricas do bagulho do século? Em definitivo, pode evitar sair afetado negativamente por qualquer dessas coisas. Isso não foi o que te perguntei, mas foi o que eu respondi. Enfrenta o futuro sem temor, compreendendo o processo, vendo a perfeição em tudo. Essa paz, essa serenidade, essa calma lhe afastarão de quase todas as experiências e resultados que outros chamariam negativos, e se estiver equivocado a respeito de tudo isto, e se você não é Deus, a não ser só um produto de minha fértil imaginação. Ah, voltamos para essa pergunta, né? Bem, e se for assim? Então, o que? Pode pensar em uma melhor maneira para viver? Tudo o que estou dizendo aqui é que permaneça calmo, fique em paz, fique sereno, frente a estas previsões terríveis de calamidade em todo o planeta, e terá o melhor resultado possível. Inclusive se eu não for Deus, e só seja você, inventando tudo, pode obter um conselho melhor. Não, acredito que não. Então, como sempre, não importa se eu sou Deus ou não. Com isto, e com as informações em todos os três livros, só viva em sabedoria ou se pode pensar em uma melhor maneira de agir, faça-o. Olhe, se só for Neale Donald Walsh quem fala em todos estes livros, é difícil que possa encontrar o melhor conselho para seguir, sobre quaisquer dos temas cobertos. Olhe desta maneira, ou eu sou Deus falando, ou Neale é, um tipo de mente brilhante. Qual é a diferença? A diferença é que se estivesse convencido de que é Deus realmente quem diz estas coisas, escutaria com mais atenção. Oh, tolices! Eu te enviei mensagens mil vezes, em centenas de formas diferentes, e você ignorou a maioria. Sim, suponho que sim. Supõe? Está certo, ignorei-as. Nesta ocasião, não as ignore. Quem supõe que te trouxe para este livro? Você o fez. Então, se não pode escutar a Deus, escute a si mesmo ou minha amizade vidente ou sua amizade vidente. Agora brinca comigo, mas isto traz outro tema que desejo discutir. Sei. Sabe? É óbvio. Desejas discutir sobre videntes? Como sabe? Eu sou vidente. E, eu aposto, que você é a mãe de todos os videntes. É o chefuncho, top banana, big cheese. É o homem, o chefe, a unidade, o diretor do conselho. Meu senhor, você está no caminho certo. Toca aqui. Calma, irmão. Adiante. Desejo saber o que é o poder psíquico? Todos vocês têm o que chamam poder psíquico. Na verdade, é um sexto sentido. Todos vocês têm um sexto sentido em relação às coisas. O poder psíquico é simplesmente a habilidade para sair de sua experiência limitada para uma visão mais ampla, retornar. Sentir mais que a limitada individualidade que imaginam que sentiria, saber mais que o que ele ou ela saberia. É a habilidade para captar a verdade suprema ao seu redor, sentir uma energia diferente. Como podemos desenvolver esta habilidade? Desenvolver é uma boa palavra, é um pouco parecido aos músculos. Todos vocês os têm, entretanto, alguns escolhem desenvolvê-los, enquanto que outras pessoas não os desenvolvem, eles são menos úteis. Para desenvolver seu músculo psíquico, devem exercitá-lo. Usá-lo, cada dia, todo o tempo. Neste momento, o músculo está ali, mas é pequeno e débil. Não o utilizam o suficiente. De vez em quando terão um indício intuitivo, mas não agem seguindo-o. Terão uma intuição a respeito de algo, mas a ignorarão. Terão um sonho ou uma inspiração, mas a deixarão passar, lhe dando pouca atenção. Felizmente prestou atenção ao indício sobre este livro, ou não estaria lendo estas palavras agora. Acredita que chegou a estas palavras por acidente? Por acaso, o primeiro passo para desenvolver o poder psíquico é saber que o tem, e utilizá-lo. Preste atenção a cada intuição que tenha, a cada sensação que sentir, a cada indício que experimente. Preste atenção. Logo, haja de acordo com o que sabe. Não permita que sua mente te convença para que não a faça. Não permita que o medo te afaste longe disto. Quanto mais agir de acordo com sua intuição, sem medo, quanto mais sua intuição te servirá. Sempre esteve ali, só que não prestava atenção a ela. Não me refiro à habilidade psíquica para encontrar sempre um espaço para estacionar. Falo do poder psíquico real, o poder que vê o futuro, o tipo de poder que te permite saber coisas sobre as pessoas que não poderia saber de outra maneira. É disso que estou falando também. Como funciona este poder psíquico? Devo escutar as pessoas que o têm? Se um vidente fizer uma previsão, posso mudá-la ou é meu futuro gravado em pedra? Como podem alguns videntes dizer coisas sobre alguém, no momento em que se alguém entra em sua casa, ou que se, isso são quatro perguntas diferentes. Vamos nos acalmar um pouco, e tratar uma de cada vez. De acordo. Como funciona o poder psíquico? Há outras regras dos fenômenos psíquicos que lhe permitirão compreender como funciona o poder psíquico. Vamos examiná-las. Todo pensamento é energia. Todas as coisas estão em movimento. Todo o tempo é agora. Os videntes são pessoas que estão abertas às experiências que produzem estes fenômenos, às vibrações. Às vezes se formam como imagens na mente, e em outras ocasiões como um pensamento na forma de uma palavra, o vidente costuma sentir estas energias. No começo, possivelmente isto não é fácil, porque estas energias são muito ligeiras, muito transitivas, muito sutis. Como a brisa mais ligeira em uma noite do verão que pensa que moveu seu cabelo, mas possivelmente não a fez. Como o som mais suave a uma grande distância que pensa que escutou, mas que não pode estar seguro. Como o movimento mais suave de uma imagem no extremo de seu olho que jurou estava ali, mas que quando volta a cabeça, se foi, desapareceu. Estava ali. Essa é a pergunta que o vidente principiante sempre se faz. O vidente acostumado nunca pergunta, porque ao formular a pergunta se afasta da resposta. Ao formular a pergunta entra a mente, e isso é a última coisa que deseja um vidente. A intuição não reside na mente. Para ser vidente, tem que estar fora de sua mente, porque a intuição reside na psique, na alma. A intuição é o ouvido da alma. A alma é o único instrumento ou bastante sensível para captar as vibrações mais sutis da vida, para sentir estas energias, para sentir estas ondas no campo, e as interpretar. Tem 6 sentidos, não 5. Estes são, o sentido do olfato, o sentido do paladar, o sentido do tato, o sentido da visão, o sentido da audição, e o sentido de saber. Assim é como funciona o poder psíquico. Cada vez que tem um pensamento, este envia energia. É energia. A alma do vidente capta essa energia, o vidente verdadeiro não se deterá para interpretá-la, mas sim provavelmente só diz de repente como sente essa energia. Assim é como um vidente pode te dizer o que está pensando. Cada sentimento que teve reside em sua alma. Sua alma é a soma absoluta de todos os seus sentimentos. É o recipiente. Apesar de que tenham transcorrido anos desde que os armazenou ali, um vidente que esteja verdadeiramente aberto pode sentir estes sentimentos aqui, e agora. Isto porque não existe o tempo. Assim é como um vidente pode lhe falar sobre seu passado ou amanhã tampouco existe. Todas as coisas estão acontecendo neste momento. Cada sucesso envia uma onda de energia, imprime uma imagem indelével na placa fotográfica cósmica, o vidente vê ou sente a imagem do amanhã, como se estivesse acontecendo agora, o qual é assim, assim é como alguns videntes dizem o futuro. Como se faz isto fisiologicamente, um vidente, talvez sem saber na verdade o que está fazendo, através do ato de enfoque intenso, está enviando um componente submolecular dele. Seu pensamento abandona o corpo, sai ao espaço, e se afasta o bastante, rapidamente, para poder voltar-se, e ver de uma distância o agora que ainda não experimentou. Uma viagem submolecular no tempo. Poderia dizê-lo assim. Uma viagem submolecular no tempo. De acordo. Decidimos transformar isso em um espetáculo. Não, não. Vou me comportar. Prometo-o, de verdade. Adiante. Na verdade, desejo ouvir isto. De acordo. A parte submolecular do vidente, depois de ter absorvido a energia da imagem obtida ao enfocar, retorna ao corpo do vidente, levando com ela a energia. O vidente recebe uma imagem, em ocasiões com um estremecimento ou sente uma sensação, e se esforça muito por não perder nenhum processamento da informação, mas sim simples e instantaneamente, descreve-a. O vidente aprendeu a não questionar o que está pensando. ou vendo ou sentindo de repente, a não ser só a permitir que chegue, o mais intacta possível. Semanas depois, se o evento imaginado ou sentido acontece na verdade, o vidente se chama clarividente, o qual é verdade, é óbvio. Sim, esse é o caso, porque algumas previsões são errôneas, isto é, nunca acontecem. Porque o vidente não predisse o futuro, mas sim só ofereceu um olhar de uma das possibilidades possíveis observadas no momento eterno de agora. É sempre o tema da leitura do vidente que fez a escolha. Ele poderia com a mesma facilidade fazer outra escolha, uma não relacionada com a previsão. O momento eterno contém todas as possibilidades possíveis. Como expliquei várias vezes, tudo já aconteceu, em um milhão de formas diferentes. Quão único fica é que escolha algumas percepções. Tudo é uma questão de percepção. Quando muda sua percepção, muda seu pensamento, e seu pensamento cria sua realidade. Qualquer resultado que possa antecipar em uma situação já está ali para você. Tudo o que tem que fazer é perceber, conhecer. Isto é o que significa inclusive antes que pergunte, eu terei respondido. Na verdade, suas orações são respondidas antes que se ofereça a oração. Então, por que nem todos obtêm o que pedem na oração? Isto abordamos no livro 1. Nem sempre obtêm o que pedem, mas sempre obtêm o que acreditam. A criação segue ao pensamento, o qual segue a percepção. Isto é inconcebível. Apesar de que já falamos sobre isto anteriormente, ainda é inconcebível. Acaso não o é? Por isso é bom insistir sobre isto ou escutar várias vezes te dá a oportunidade de captá-lo. Então, sua mente deixa de estar atônita. Se tudo está acontecendo agora, o que estabelece que parte do tudo que estou experimentando em meu momento de agora? Suas escolhas, e sua crença nestas. Essa crença criará seus pensamentos sobre um tema particular, e esses pensamentos surgem de suas percepções, isto é, a forma como você ouve ou vidente vê a escolha que você está fazendo agora sobre o amanhã. E a ver realizada, um vidente verdadeiro sempre te dirá que não tem que ser dessa maneira. Pode escolher de novo. E mudar o resultado, em efeito, estaria trocando a experiência que já tive. Exatamente. Está o compreendendo, agora compreende como viver no paradoxo. Entretanto, se já aconteceu, a quem aconteceu? Se eu o mudo, quem é o eu que experimenta essa mudança? Há mais de um você movendo-se pela linha do tempo. Tudo isto se descreveu com detalhe no livro 2. Sugiro que leia de novo. Logo, combina o que está ali com o que está aqui, para uma compreensão maior. De acordo. É o suficiente. Eu gostaria de falar um pouco mais sobre este tema do vidente. Muitas pessoas asseguram ser videntes. Como posso distinguir o vidente real do falso? Todos são videntes, portanto, todos são reais. O que desejas procurar é seu propósito. Estão tentando te ajudar ou enriquecer-se. Os videntes chamados videntes profissionais que procuram enriquecer-se, frequentemente prometem fazer coisas com seu poder psíquico. Fazer voltar para um amante perdido, dar riqueza e fama, inclusive, te ajudar a perder peso. Prometem que podem fazer tudo isto, mas só por dinheiro. Inclusive farão uma leitura sobre outra pessoa. Seu chefe, seu amante, um amigo. E lhe dirão tudo a respeito deles. Dirão, me traga algo, um cachecol, uma fotografia, uma amostra de sua caligrafia. Eles podem te dizer sobre a outra pessoa, muito normalmente, porque todos deixam um rastro psíquico, um rastro de energia, e uma pessoa verdadeiramente sensível pode sentir isto. Entretanto, uma pessoa intuitiva sincera nunca oferecerá fazer que alguém retorne a ti, fazer que uma pessoa mude de opinião ou criar qualquer resultado com seu poder psíquico, um vidente verdadeiro. Um que entregou sua vida ao desenvolvimento, e ao uso deste dom. Sabe que o livre-arbítrio de outra pessoa nunca se pode alterar, e que os pensamentos de outra pessoa nunca devem ser invadidos, e que o espaço psíquico de outra pessoa nunca deve ser violado. Pensei que havia dito que não há correto e incorreto. O que significam todos estes nuncas de repente? Cada vez que pronuncio um sempre ou um nunca, está dentro do contexto do que eu sei que está procurando obter, ou que está tratando de fazer. Sei que todos vocês procuram evoluir, crescer espiritualmente, retornar ao todo. Estão procurando experimentar-se como a versão maior da maior visão que tiveram a respeito do que são. Estão procurando isto individualmente. E como uma raça, em meu mundo, não há correto, e incorreto nem sim nem não, como tenho dito muitas vezes, e não se queimarão no fogo eterno do inferno, se fizerem uma má escolha, porque não existe o mal nem o inferno, a não ser, é óbvio que pensem que existem. Não obstante, há leis naturais que se criaram no universo físico, e uma dessas é a lei da causa e efeito. Uma das leis mais importantes de causa e o efeito é esta, todo o efeito causado experimenta finalmente o eu. O que significa isso? O que fizer que experimente outra pessoa, algum dia experimentará você. Os membros de sua juventude têm uma forma mais expressiva de dizê-lo. O que vai, vem. Correto. Outros conhecem isto como o mandamento de Jesus, façam aos outros o que gostariam que fizessem a vocês. Jesus ensinava a lei da causa e efeito. É o que poderia chamá-la de lei principal. Algo assim como a primeira diretiva dado ao Kirk, Picard, Janeway. Ei, Deus é um Trek? Fã do seriado Jornada nas Estrelas? Está brincando? Eu escrevi a metade desses episódios. Será melhor que não permita que Jenny te escute dizer isso. Vamos, Jenny me disse que dissesse isso. Tem contato com Jenny Roddenberry, e com o Kari Sagan, Bob Inglin, e toda a turma aqui. Não deveríamos brincar desta maneira. Isto tira credibilidade ao longo do diálogo. Compreendo. Uma conversação com Deus tem que ser séria. Bom, ao menos, acreditável. Não é acreditável que tenha aqui a Jenny, Kari, e Bob? Terei que lhes dizer isso. Voltemos para como pode diferenciar a um vidente verdadeiro de um falso. Um vidente verdadeiro sabe, e vive a prima diretiva. Por isso, se lhe pedir que traga de volta um amor perdido ou para ler a aura de outra pessoa, cujo lenço ou carta você tenha, um vidente verdadeiro te dirá, lamento-o, mas não farei isso. Nunca interferirei, intervirei nem olharei o caminho seguido por outra pessoa. Não tentarei afetar, dirigir ou impactar suas escolhas, de maneira alguma. Não te divulgarei informação pessoal ou privada, a respeito de nenhum indivíduo. Se uma pessoa oferece fazer um destes serviços para si, essa pessoa é o que chamaria um descarado que utiliza sua própria debilidade humana, e sua vulnerabilidade para te tirar dinheiro, mas... E a respeito dos videntes que podem ajudar as pessoas a localizar um ser amado perdido, um menino raptado, um adolescente que fugiu, e tem vergonha em retornar a casa. Inclusive, embora o deseje com desespero, o que diria sobre o caso clássico de localizar uma pessoa? Viva ou morta? Para a polícia. É óbvio, estas perguntas se respondem por si mesmas. O que evita sempre o vidente verdadeiro é impor sua vontade a outra pessoa. Está ali só para servir. É certo pedirmos a um vidente que contate mortos. Devemos tentar nos pôr em contato com aqueles que partiram antes, por que querer fazê-lo? Para saber se desejam nos dizer algo. Se alguém do outro lado desejar que saibam algo, encontrará uma forma para fazer com que saibam. Não se preocupe. A tia, o tio, o irmão, a irmã, o pai, a mãe, o marido e o amante que partiram antes continuam sua própria viagem, experimentando alegria total, movendo-se para a compreensão total. Se parte do que desejam fazer é retornar a você, para saber como está, para que saiba que estão bem, por qualquer motivo que seja, tenha certeza de que farão. Então, observa o sinal. E capte-o. Não a exclua como se só fosse sua imaginação, um pensamento desejado ou uma coincidência. Espera a mensagem, e recebe-a. 6. Sobre uma senhora que cuidava de seu marido moribundo, lhe suplicou que se ele tivesse que partir que, por favor, retornasse a ela, lhe permitisse saber que estava bem. Ele prometeu que faria. E morreu 2 dias depois. Não tinha transcorrido uma semana, quando uma noite despertou a senhora, sentindo que alguém acabava de sentar-se na cama, junto a ela. Ao abrir os olhos, podia jurar que tinha visto seu marido, sentado ao pé da cama, sorrindo. Entretanto, quando piscou, e olhou de novo, ele tinha desaparecido. Mais tarde me contou a história, dizendo então que com certeza tinha tido uma alucinação. Sim, isso é muito comum. Recebe sinais, irrefutáveis, óbvios, e os ignora ou os considera como uma peça que te pregou sua mente. Com este livro tem a mesma alternativa. Por que fazemos isso? Por que pedimos algo? Como a sabedoria que contém estes 3 livros? E logo nos negamos a acreditá-lo quando o recebemos. Por que duvidam da grande glória de Deus? Como? São Tomé tem que ver, sentir, tocar, antes de acreditar. Entretanto, o que desejam saber não pode ser visto, sentido ou tocado. É de outro reino. Não estão abertos a isso, não estão preparados. Não obstante, não se preocupem. Quando o estudante estiver preparado, o mestre aparecerá. Está dizendo então, para voltar para a linha de interrogatório original, que não devemos visitar um vidente ou assistir a uma sessão espírita em busca de contatar aqueles que estão no outro lado. Não estou dizendo que deveriam ou não deveriam fazer algo. Não estou certo de qual seria o objetivo. Caso que tivesse algo que desejasse dizer a eles em lugar de que desejasse ter notícias deles. Imagina que pode dizê-lo. E que eles não te ouvirão, o pensamento mais sutil que tiver a ver com um ser existente no que vocês chamam ao outro lado vem voando para você essa consciência do ser. Não pode ter um pensamento ou uma ideia sobre uma pessoa que está no que vocês chamam morta, sem que a essência dessa pessoa esteja totalmente consciente disso. Não é necessário usar um médium para obter tal comunicação. O amor é o melhor médium de comunicação, mas a respeito da comunicação bidirecional? Nisso seria útil um médium? É possível essa comunicação? É besteira? É perigosa? Está falando agora sobre a comunicação com os espíritos? Sim, tal comunicação é possível. É perigosa? Virtualmente, tudo é perigoso, se temer. Crie aquilo que teme. Entretanto, na verdade não há nada que temer. Os seres queridos nunca estão longe de você, nunca mais longe que um pensamento, e sempre estarão ali, se necessitar, preparados para assessorar, confortar ou aconselhar. Se por sua parte existe um nível alto de estresse porque um ser querido esteja bem, ele te enviará um sinal, uma pequena mensagem que te permitirá saber que tudo está bem. Nem sequer terá que chamá-lo, porque as almas que lhe amaram nesta vida são atraídas para ti, empurradas para ti, voam para ti, no momento em que pressentem o problema ou a dificuldade sutil no campo de sua aura. Uma de suas primeiras oportunidades, enquanto aprendem as possibilidades de sua nova existência, é proporcionar ajuda e consolo àqueles que amam. Sentirá sua presença confortante, se na verdade estiver aberto para eles. Então, as histórias que escutamos sobre pessoas que poderiam jurar que um ser amado falecido esteve na residência poderiam ser verdade. Com toda segurança. As pessoas poderiam sentir o perfume ou a colônia do ser amado ou sentir o cheiro do cigarro que fumava ou escutar ligeiramente uma canção que estava acostumada a cantar ou também, a partir do nada, algum pertence pessoal seu pode aparecer de repente, um lenço, uma carteira, uma botoadura ou uma joia aparece, sem motivo. Se encontra na almofada de uma cadeira ou sob uma pilha de revistas velhas. Ali está um retrato, uma fotografia de momento especial, justamente quando perdeu essa pessoa, pensava nela, e se sentia triste por sua morte. Estas coisas não só acontecem. Esse tipo de coisas não só aparece por acaso no momento adequado. Não há coincidências no universo. Isto é muito comum, muito comum. Agora, retornemos à sua pergunta, necessita a um médium ou um canal para te comunicar com os seres fora do corpo? Não, em ocasiões é útil. Às vezes, novamente, muito depende do vidente ou do médium, e de sua motivação. Se alguém se negar a trabalhar desta maneira contigo ou se fizer qualquer tipo de trabalho de canalização ou intervenção, através de remuneração, sai fora, não siga em frente. Essa pessoa pode estar nisso só pelo dinheiro. Não se surpreenda se ficar viciado e retornar uma e outra vez durante semanas ou meses ou inclusive anos, enquanto aproveita de sua necessidade ou seu desejo de se pôr em contato com o mundo dos espíritos. Uma pessoa que só está ali, como o está o espírito, para ajudar, não pede nada para ela, exceto o que se necessita para continuar levando em frente o trabalho que tenta fazer. Se um vidente ou um médium desse lugar aceita te ajudar, assegure-se de oferecer toda a ajuda que possa em troca. Não se aproveite dessa generosidade extraordinária do espírito dando pouco ou nada, quando sabe que poderia fazer mais. Veja quem está verdadeiramente a servir o mundo que procuram verdadeiramente partilhar sabedoria, e conhecimento, visão, e compreensão, carinho, e compaixão, proporciona algo a essas pessoas, e faça com grandeza. Renda-lhes grande honra. Dê-lhes a quantidade maior, porque elas são os portadores da luz.